Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ir armando o coreto e aquele feijão preto que eu tô voltando com Café Brasil. Hoje faremos uma homenagem à cidade que me acolheu em 1975 e que eu aprendi a amar. Nela nasceram meus filhos, nela construí minha vida. Ela me cansa, me agita, me incomoda, me assusta, me fascina. Ela me apaixona. São Paulo. De todos os barulhos, de Santo Amaro ao Brás, ao centro, ao ABC, por Santo André, Vila Maria, até Guarulhos, grande São Paulo, como eu gosto de você. Já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Ei, São Paulo. Você ouviu o grande São Paulo, de Billy Blanco, com Peri Ribeiro. Não tem como resumir essa cidade, né? Ela é 8 ou 80. Ou você ama ou odeia. Mas só ama quem conhece bem, quem entende, quem sabe da história, quem viveu a São Paulo de 20, 30, 40, 60 anos atrás. Como neste texto de Roberto Augusto Fernandes, chamado Um Momento no Congestionamento. Ao fundo, você vai ouvir É São Paulo, de Mário Zan, com Alvarenga e Ranchinho. É São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. É São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. São Paulo das noites frias, ao cair da madrugada, das campinas verdejantes, coberta pela geada. Então foi assim, Kiki, buzinou o motoboy. E eu olhei no espelho, nada de novo, mais um motoboy passando. A Avenida 23 de Maio, lenta como sempre, e no congestionamento. Num retroceder no tempo, e as imagens começaram a se formar, como num gigante quebra-cabeça que ia se encaixando. Meu Deus, pensei como o tempo passa rápido. E lá estava eu, visitando o passado. E lembrando de alguns programas de rádio, esse companheiro fiel que fazia um marco no tempo. Lembro-me das primeiras emissoras de FM, Pan 2, Eldorado, no AM, a Excelsior, a Máquina do Som. E onde andaria hoje o Antônio Celso, hein, que era inigualável em seu programa? A música, no tempo, onde ele contava um pouco da história da música e seus autores. A Difusora, concorrente saudável da Excelsior, com as paradas dos hits americanos. Como era bom apreciar e quase que estar em campo com as narrações do Osmar Santos na Rádio Jovem Pan e depois Globo, um mestre em criar imagens na cabeça do torcedor, que grudado ao seu rádio de pilhas vibrava com as emoções criadas nas frases e bordões. Olha só. Ciscou pra lá, ciscou pra cá e locaça o seu povo, doutor! Ciscou pra lá, ciscou pra cá e locaça o seu povo, doutor! Ciscou pra lá, ciscou pra cá e locaça o seu povo, doutor! Magistral, você ouviu Osmar Santos, mas transformado em música por Hermeto Pascoal, outro gênio. Ainda não arranjamos alguém perto do talento de Osmar Santos para nos emocionar ao ouvir futebol. E o show de rádio, hein, que era imperdível na Jovem Pan, após as transmissões com os torcedores marcantes, Zeca Zifio, a Nega, Didu Morumbi. Arquibald! Estou aqui, Biló! E sem falar nas narrações românticas do Fiore Gigliotti na Bandeirantes. Quem é que pode esquecer, hein? Pois eu vou trazer para vocês uma raridade. A última narração de Fiore Gigliotti, um pouquinho antes dele falecer. Apita o árbitro, torcida brasileira. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Vai embora o time da Vila, balão subindo, descendo, picando na direita, fecha para ali, cabeça na bala, o goleiro segurou, largou, é fogo, é gol! Gol! É, o tempo passa, não é? E o pensamento continua viajando. Como não lembrar dos programas de Hélio Ribeiro, que dizia com sua voz inconfundível, sabe quem? Sabe quem? O rádio. O rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Perdida, sim, porque infelizmente são poucos aqueles que entendem e sentem o poder que este veículo tem. O poder de transferir o arrepio. Ah, Hélio Ribeiro, tão bom e talentoso que os fãs criaram na internet o Memorial Hélio Ribeiro com BR. Para matar a saudade de quem conhecia e mostrar para quem está chegando agora como ele dizia ao recordar alguma bela canção. Eu ainda vou fazer um programa inteirinho com ele. Naquele tempo, chegava por aqui o videocassete, o G9, o mais famoso da época. Até se pagava em consórcio, em dólares. Esperei uns meses. Telefone? Ai, quem queria? Ou melhor, quem tinha sorte de comprar um plano de expansão da Telesp em 24 ou 36 meses? O Corinthians quebrava o jejum de 21 anos na fila do Paulistão, lá por 1977. Tinha Birubiru e tantos outros, e no comando o presidente Vicente Matheus, que figura! O Fusca ainda imperava. O 1300, o Fuscão. O petróleo sobe de preço, a primeira crise. O álcool começa a se desenhar como a salvação dos motoristas, quem dera, hein? Nos bailes, a moçada ainda dançava a dois, rostinho colado. Dancing Days ainda não tinha chegado. E os Bee Gees, Elton John imperavam. Roberto, na melhor fase, do terninho e do cravinho. Você foi o caso mais antigo, o amor mais bonito, que tempos. O metrô ia do Jabaquara até Santana. Os radares, lombadas eletrônicas, amarelinhos, nem pensar. Rodízio, só de pneus do Fusca, onde a maior inovação era o TKR, o toca-fitas do momento. Chegava em poucos anos o fim da ditadura. Eleições indiretas, diretas já, Collor, bom, política, deixemos de lado, vai. E de repente, pipip, pipip, mais um motoboy. A buzina do carro de trás também, o trânsito andou. E eu voltei para 2007, na Avenida 23 de Maio. O trânsito continua lento. Na Avenida Bandeirantes, tudo parado. Na Marginal de Tietê, o trânsito congestionado da Ponte Vila Maria até o Cebolão, diz o rádio. E lá vou eu, como tantos paulistanos na busca do pão de cada dia. De olho no marronzinho, no radar, no motoboy, no rodízio, no relógio. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Como falar de São Paulo sem tocar do Nerão Barbosa, hein? Quem é que nunca cantou Trem das Onze? Trem das Onze foi composta em 1964 e é um clássico do gênio Adoniran Barbosa, que como ninguém soube cantar o cotidiano e o modo de ser dos paulistanos. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Lararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Não posso ficar. E aí, hein? Tá gostando do programa, hein? Quer ouvir outra vez? Então entre em meu site www.lucianopires.com.br e baixe o podcast. Mande para os seus amigos e inimigos. Diga para todo mundo que o Café Brasil existe. Tem dias que eu digo não, invade no meu coração. Meu mundo está em tua mão. Frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é solidão. Diga sim, que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é solidão. Diga sim, que eu digo não. Você está ouvindo São Paulo, um clássico do rock nacional, tornado sucesso pela banda paulistana 365. O 365 ganhou forma em 1985, quando o baterista Miro de Melo, o guitarrista Ari Baltazar, o baixista Mingau e o vocalista Finho uniram seus talentos em memoráveis e concorridas apresentações pela Pauliceia. Sem São Paulo, o meu mundo é solidão. Sem São Paulo. Eu digo não. Sem São Paulo, o meu nome é solidão. Diga sim, que eu digo não. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo, quem é seu dono? Goimar Dantas, que é jornalista, escritora, roteirista e idealizadora da empresa Ciranda de Textos, escreveu São Paulo Poesia, que descreve em versos a nossa Sampa. Ao fundo, você ouvirá o tema de São Paulo. São Paulo, lamento e caminho, metrópole e ninho, sonho e sedução. São Paulo, de arrependimentos, prazeres, lamentos, calma e confusão. São Paulo, da terra molhada, da pele encharcada de raios de sol. São Paulo, furor pós-moderno, cópia dos infernos, Éden nos jardins. São Paulo, de mil movimentos, espaços e ventos, verões e manhãs. São Paulo dos bares e ruas, dos céus e das luas, putas seminuas. São Paulo, conceito abstrato, do sangue no asfalto, tortura e tesão. São Paulo, caminhos diversos, atrasos, progressos, trem de uma nação. São Paulo, paixão visceral, da lama e do caos, sinos, catedrais. São Paulo dos mil artifícios, dos medos e gritos, luz e escuridão. São Paulo, trilha de bandeiras, de amor sem fronteiras pro mundo lá fora. São Paulo das mil hierarquias, das periferias, do samba e do jazz. São Paulo, poesia concreta, na ferida aberta de todos os loucos. São Paulo, magia de Oldini, cena de Fellini, Glauber, Mazzaropi. São Paulo, donzelas vadias, meretrizes castas no centro das praças. São Paulo, reino dos pilantras, palco de carrascos, de deuses nefastos. São Paulo, Brasil solidário, berço abençoado no pátio do padre. São Paulo, terra dos gigantes, eternos viajantes, peões e empresários. São Paulo, rios e viadutos, alegrias e lutos, fonte de afeição. São Paulo, sem definição, castigo ou perdão, chachado e baião. São Paulo da complexidade e da filosofia de um bom botequim. São Paulo, roteiro de amores e de dissabores, karma do sem fim. São Paulo, tempero da vida, bela, mas bandida. Socorro, ai de nós! São Paulo, do espírito inquieto, moleque irrequieto nas ruas, sinais. São Paulo da santa poesia, da doce utopia, do norte sem cais. São Paulo, que acolhe e domina, maltrata e ensina... Te amo. Ei, tem como falar de São Paulo sem ouvir os Demônios da Garoa, o conjunto que é a voz de São Paulo? Aqui você está ouvindo um samba no Bixiga, também de Adoniran Barbosa. Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora que assistimos debaixo da mesa, fiquei mole de beleza, prendo Nicola brigar. Dali a pouco escutei uma patrulha. Não tem importância, vou chamar com a simbolança. Calma, pessoal, a situação tá cínica. Os mais pior vai pras clínicas. São Paulo marca pela paisagem, pelo clima, pelo trânsito, pelos tipos que circulam por nossas ruas. Houve um tempo em que eram os malandros, os vendedores, os jornalistas, as dondocas. Depois, foram os estudantes, os manifestantes, as prostitutas. Hoje, são os motoqueiros, a polícia e os bandidos. Perdi os olhos de ver São Paulo na luz de um raro lampião. Antigo, lindo, na garoa leve dos teus olhos frios a me molhar. Você está ouvindo Olhos para São Paulo com Jaime Alen. De sua autoria. O violonista Jaime Alen é o diretor musical de Maria Bethânia. Com sensibilidade, fala de nossa Sampa. E para lembrar como foi um dia a nossa Sampa, ouça o texto de Bernadette Pedroso de Souza, chamado Uma Rua e uma Mulher de Vida Fácil. Que esconde os teus cabelos negros e... A rua onde nasci era de terra e quando chovia, para desespero da minha mãe, transformava-se num mar de lama. Mas calma, sou de um tempo em que lama era simplesmente água misturada com terra, que depois virava barro e servia para a criançada fabricar pequenos utensílios como bonecos, vasos, panelinhas. Aí veio o progresso. Calçaram a rua para a alegria de minha mãe e para o sofrimento de nossas canelas, joelhos. Tenho marcas até hoje dos tombos e raladas uns paralelepípedos. Era uma rua eclética. Tinha belos sobradinhos, cortiços, casas feias, bonitas e alguns botequins. Tenho tantos personagens na lembrança que ainda podem render muitas histórias. Havia um bêbado maltrapilho, apelidado de Chora Rita, que sempre tocava a campainha lá de casa e cantava uma música para minha mãe. O pagamento pelo show era uma refeição servida em uma lata de goiabada com um copo de suco de uva. Mas nem todas as lembranças são de alegria. Havia uma senhora que os vizinhos chamavam de mulher de vida fácil ou mulher falada. Acho que era mais pela maneira que se vestia, com roupas justas e decotadas e pelas cores fortes que usava para pintar seu rosto. Usava também cabelos compridos e ondulados. Ela tinha um casal de filhos já adultos e o marido era um homem muito simples. Minha mãe era uma das poucas pessoas que mantinham contato com ela. O filho trabalhava no edifício Joelma e quando veio a notícia do incêndio, ela foi correndo até nossa casa para usar o telefone e tentar falar com o setor onde ele trabalhava. Enquanto ela tentava, eu, minha mãe e meus irmãos víamos pela TV aquelas cenas chocantes e o nome do filho estava lá na lista, confirmado como primeiras vítimas. Foi muito triste ver o desespero daquela mãe por tamanha perda. Tempos depois, uma doença incurável também levou sua filha. Por tudo isso, fiquei com a certeza de que a vida é que não foi fácil para aquela mulher, que simplesmente gostava de se pintar e se arrumar mais que as outras. Lembro-me dela sempre com muito carinho. São Paulo, supermãe, madrinha de um progresso que caminha geração a geração. Cidade que é tua, que é minha e que cabe inteirinha dentro do meu coração. A força desse teu calor humano está no cotidiano e na miscigenação. São Paulo, tenho mais de mil motivos, tantos pontos positivos para te amar de paixão. São Paulo, meu amor, e é assim, ao som de São Paulo, Mãe Madrinha, de Elzo Augusto, cantado por Germano Matias, que o Café Brasil, em homenagem a São Paulo, vai indo embora. A maioria dos textos que utilizei neste programa encontrei no site www.saopaulominhacidade.com.br. Se você ama São Paulo, vale dar uma olhada. Com Lala Morena na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Roberto Fernandes, Goimar Dantas, Bernadette Pedroso, a banda paulistana 365, a Dona Irã Barbosa, Demônios da Garoa, Germano Matias, Peri Ribeiro, Jaime Allen, Alvarengue Ranchinho, todo mundo falando de São Paulo. Gostou, hein? Quer mais? Então entre em meu site www.lucianopires.com.br e baixe o programa e o blog Café Brasil, uma revista eletrônica, onde o texto que utilizei está publicado. E para terminar, vamos com um verso de um baiano, hein? Claro que não podia faltar, não é? Aquela delícia de métrica com a qual Caetano Veloso fez a homenagem definitiva a São Paulo.